Amores são provisórios, eternos são ilusórios, e a prioridade é viver bem. Erga as mãos, as taças, tudo passa ligeiro. Quer fazer, então faça, eles vão falar mal do mesmo jeito. Viver sem segredo, sempre viver sem segredo. Bom é viver sem segredo, sem prova pra ninguém, sem olhar pra trás. Hoje eu vou curtir igual ninguém nunca vai. Tudo vai ficar bem, pra esquecer nunca mais. Hoje eu vou curtir igual ninguém nunca vai. Vamos vir a lenda. Fazer orgulho, conteúdo pra história. Quem entra pra sair no lucro, nunca vai ficar na memória. Bora pra pista que eu viro o jogo. Cola comigo e cê vale ouro. Hoje vivo sem segredo e sei que a lei do retorno é em dobro. Não deixa a vontade lá fora. Quando sua fé foi de outro nível, passar por incrível fazendo história. Sem prova pra ninguém, sem olhar pra trás. Hoje eu vou curtir igual ninguém nunca vai. Tudo vai ficar bem, pra esquecer nunca mais. Hoje eu vou curtir igual ninguém nunca vai. Vamos vir a lenda. Vamos vir a lenda. Vamos vir a lenda. Vamos vir a lenda. Causa dúvidas por umas noites, mas qual a gang mais louca do frevo hoje? Às vezes odiado, às vezes mal amado, pois ser humano é fraco, mentiroso e falho. Sou um universo em crise, alheios admiram. Sou desses que revive quando ocasiões conspiram. Sou retrato de morte, só segui o enredo. Sem segredo, sem prova pra ninguém.